Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Quest na área novamente. Chegamos aqui com mais um episódio pra vocês. E ó, depois de muito tempo, com o time original, formação original do podcast completa de novo. Então estamos recebendo aqui, diferentemente da semana passada, quando ele estava aí perdido pelo mundo, Fernando Seco, que é programador da BioWare direto de Montreal. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Não estava perdido não, cara. Eu estava em estado... irrecuperável. Que isso? Tava de ressaca, pô? Não, tô sacaneando. Tava longe, tava sem acesso à internet, então nada de podcast. E também estamos recebendo aqui, como de praxe, Rafael Kunen, que é game designer da Gameloft em Toronto. Tudo bom, Rafa? Beleza. Pra quem não percebeu, eu tô com um fone de ouvido novo. Finalmente, né? Achei que você ia falar, pra quem não percebeu, eu tô de cueca nova. A gente tava quase fazendo um Kickstarter pra poder comprar o fone do Rafa. Pô. É, pra quem não percebeu, eu gastei dinheiro. Aquele último episódio foi triste. É, pra quem não sabe, né, a gente deixou vários pedaços das falas do Rafa de fora no episódio passado por causa de ruído. Inclusive, a hora que ele conta pra todo mundo o segredo pra você se dar bem na indústria de videogames. Infelizmente, essa parte eu tive que cortar porque o ruído ficou muito... Ô, Giliade, mas o ruído não é o Rafa sempre com fome, o estômago dele reclamando? É, não sei, cara, o barulho que faz é um pouco diferente, acho que é outro problema digestivo. Mas então, ó, brincadeiras à parte, nós estamos aqui. Eu sou o Giliar Lopes, sou produtor das games da série FIFA aqui em Vancouver, mas você já sabe disso, gente, não precisa ficar falando de novo. E o podcast é o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. Então, feitas aí as nossas obrigações contratuais, a gente vai conversar sobre tudo o que aconteceu nessas últimas semanas na indústria de videogames. Começando com você, hein? Aí, ó. Você não tava aqui semana passada e teve um joguinho que você prometeu falar pra nós sobre ele. Até agora a gente não ouviu nada. Então, conta pra gente o que você tem jogado e até se você já terminou, né, essa altura. Fala aí. Eu tô jogando bastante coisa mesmo. Tô jogando bastante Bloodborne. Eu não acabei porque fiquei uma semana fora de férias. E... bom, agora a gente teve que terminar um gate, então tava meio corrido, mas joguei bastante, devo ter jogado já umas 20 horas. Explica pro pessoal que tá ouvindo aí, só porque você mencionou isso, o que vocês tiveram que terminar exatamente? Como é que é um milestone de um projeto como o que você tá trabalhando agora? Então, nessa milestone a gente tá tentando mostrar uma parte do jogo, muitos conceitos funcionando todos juntos, né? Por exemplo, sistema de sei lá, combate, quest, um planeta, ou uma cidade, algum lugar que você explora que represente alguma parte do jogo, pelo menos mecanicamente, um white box, por exemplo. E daí, objetivo dessa milestone era tipo, pegar esses vários sistemas que foram criados durante muitas milestones e fazer a glue que faltava, assim, sabe? Implementar os sistemas que iam juntar partes do jogo, como o sistema de progressão, por exemplo, os sistemas de save game, e parte do design é bolar uns tipo, levels representativos dos desafios e de como o jogador vai explorar os levels. E daí o nosso objetivo foi botar tudo isso junto e tipo, de um jeito que quem jogasse, por exemplo, um game designer, olhasse e disse assim, ah, eu consigo ver que tudo que a gente está fazendo está indo no caminho certo, ou tô vendo que essa parte aqui a gente tá mais polish, mas essa parte do jogo aqui tá muito legal. Acho que a gente fez a escolha certa. Você diria que é a primeira vez que vai, vocês vão poder dar uma visão de todo, pelo menos na parte de mecânica, de jogabilidade, do novo projeto, que pra quem não sabe, o Seco já até falou aqui, é o novo Mass Effect no qual a gente tá trabalhando. É a primeira vez que vai dar pra sentir isso? Eu acho que sim. Na última Milestone foi mais assim, prova de conceito. E agora é tipo essas provas de conceito refinadas num estágio assim, tipo, intermediário ou não final. Uhum. E que dá pra quem joga, dá pra ter uma boa ideia qual é a visão final do jogo. Assim. Entendi. Acho que é um conceito muito interessante pra quem tá de fora, que não, por acaso não conhece o desenvolvimento de jogos de grande escala como a gente faz. É essa ideia de que você primeiro faz um exemplo de cada coisa, vamos dizer, que você está construindo. Você faz um level representativo, um pedaço da jogabilidade de exploração que represente o que vai ser o todo. Quando você está começando, principalmente na pré-produção e nos primeiros conceitos, você está fazendo isso, está mostrando um de cada coisa para não só poder atestar que você está indo no caminho certo, como o Seco falou, mas também experimentar essa jogabilidade, ver que ela está divertida. E nada disso precisa estar finalizado. Esses levels podem até não chegar no jogo final nunca. São só feitos para você provar conceito mesmo. Mas o mais importante também é definir o workflow. Como a gente vai de fazer um para fazer mil? Né? Qual é o processo, né, documentadinho? Que tipos de profissional tem que entrar em que estágio de desenvolvimento, seja de um level, seja de uma árvore de atributos, de skills, seja do que for, para a gente poder depois, quando entrar em full production, transformar esse 1 em 1000, ou seja lá qual for a quantidade que a gente precisa. Eu abri esse parêntese de propósito porque eu acho sempre interessante mostrar essas coisas pro pessoal que tá ouvindo o podcast, mas você tava falando de Bloodborne, vai lá. Então, ele é muito mais parecido com Demon's Souls do que o Dark Souls, que pra mim é mais interessante, porque lembrando que Demon's Souls é o jogo da geração passada, escolhido pelo Seco quando a gente fez a eleição aqui. O legal é, tem um monte de mudanças que acho que deram um brilho à mecânica, sabe? Porque agora, por exemplo, toda a franquia teve, você era muito baseado em escudo, assim, tinha muito, e magia, sabe? Então, em geral, você pegava um escudo no começo, quando você enfrentava um inimigo, você deixava ele te bater, você entendia a mecânica e você sempre dava os contra-ataques. Ou você escolhia um rogue, que um rogue em geral era mais ágil, mas mesmo assim tinha em geral um parry shield, né? Então você sempre conseguia fazer parrying das coisas. E mago, tipo, você fazia healing, sempre. Magia sempre foi meio roubada no jogo. Então nesse, tipo, a sua arma secundária, né, na sua mão esquerda é sempre uma pistola ou rifle. Na mão direita é, por exemplo, uma espada ou um machado. Uma melee. E aí é bacana que agora tem você aperta o L1, a sua arma principal ela tem duas formas sempre. Por exemplo, um machado de mão, quando você aperta o L1, ela se transforma em um machado de duas mãos, assim, uma poliarma. Aí tem uma arma muito bacana que é, você tem tipo uma bigorna nas costas, assim, e você tem uma espada como arma primária. Quando você aperta o L1, ele junta a espada na bigorna e faz um hammerzão, assim. E você faz isso tipo no meio dos combos, assim? Não, tem que ser no meio do combo. Dá pra fazer no meio do combo, mas só se você conseguir dar um guard break bom no inimigo, sabe? Entendi. Então, e aí, o que acontece na arma secundária, tipo, que é um revólver ou rifle, então cada um tem um benefício. O rifle atira em raio, o revólver atira em longa distância. E o objetivo dele não é muito causar dano. Você pode tweakar pra dar dano, mas o objetivo não é dar o dano. O objetivo dele é, quando o cara vai te dar um ataque, você pode utilizar ele pra meio que, ou você faz um parry, que é equivalente ao que era o escudo antes, aí o cara fica todo com o guarda aberto, quando você ataca, você ou mata ele ou tira muita vida dele. Uhum. Ou quando um cara vai te atacar, você atira pra ele ficar meio dizzy, assim, por tipo um segundo. Tipo, interrompê-lo. Uhum. Aí é bem legal, porque agora tipo, é mais risco e mais reward, sabe? Porque você não fica mais tipo, sustentando dano. Por exemplo, atrás do escudo. E aquela batalha chata, você tem que já um jeito de, tipo, desviar, atacar, fazer parry, sabe? Utilizar o ambiente. Então, é mais rewarding, assim, mas alguns momentos é mais difícil. E tinha uma coisa que a série Souls, por exemplo, precisava, era mais risco, né, Seco? É, mas... É porque... É engraçado, né? É porque, por exemplo, do jeito que eu tô jogando essa versão, do jeito mesmo que eu joguei o Demon Souls, um pouco diferente do que o Dark Souls, porque... Ele é diferente dos Dark Souls, porque não é um mundo totalmente aberto. Você vai sempre para um hub e você teleporta para alguns os bonfires, né, que são os save points. Que é tipo, por exemplo, primeira parte da fase, segunda parte da fase, que normalmente é depois de um boss ou qualquer chefe. E daí eu tô pegando todo o meu tempo para explorar, sabe? Todo o segredinho, todos os detalhezinhos, tô gastando muito tempo para explorar. Que é uma coisa que eu não sentia muito... Por exemplo, no Dark Souls 2 eu não senti... Tipo, vontade de explorar, sabe? Primeiro que o jogo era feio, segundo que eu não gostei do level design, então não fazia questão de explorar por nenhum. E o Bloodborne, pelo contrário, estão falando que é lindo, né? É, tá bem bonito, cara. Tipo, ele é como, tipo, é meio mais vitoriano, assim, meio gótico. Uhum. E tem umas... Tem umas coisas de level design muito bem feitas, assim, que eles fazem que, tipo, eu adoro, que é... Você chega, tem dois caminhos, você chega numa bifurcação, assim, tem um portão fechado e tem um portão aberto. Então você dá uma volta gigantesca pra deslocar esse, pra abrir esse portão, e acaba criando um atalho depois, caso você morra. Tipo, você não perde mais tempo, sabe? Tudo que você... É um conceito de level design bem conhecido, mas que nem sempre é aplicado do jeito certo, né, Rafa? Você passar pelo caminho, vamos dizer, mais longo, e chega lá no final, uma das suas recompensas por ter passado por ali é abrir um atalho pro começo, pra você poder fazer aquele caminho de forma mais curta. É, acho que isso tá virando... Eu deveria, pelo menos, né? Tá virando regra, né? Porque backtracking, principalmente, se tu precisar voltar, se tu precisar... ou até no caso de tu morrer, tu começa de um lugar que não é aquele checkpoint específico perto do lugar onde tu vai. Tu olha pra fazer com que o jogador consiga chegar, né, na próxima etapa sem precisar passar por alguma coisa que ele já fez. A não ser que aquele caminho proporcione alguma coisa que não proporcionava antes, né? Mas daí vai do design de cada jogo. Nesse jogo sempre tem o benefício de você não ir pelo atalho, que é você conseguir mais recursos, né? Que Souls. É almas, aí você consegue agora... Não, tem um recurso de bullet, que as balas são limitadas. Uhum. E os recursos de poção, que poção também é limitada, poção de health. Uhum. Que não é que nem nos outros. Então você consome e acabou. Quando acabou, você tem que farmar elas. Então tem esse benefício. Ah, não recupera quando você volta pro bonfire? Não, não recupera mais, não. Aí, por um lado é bom, por um lado é ruim. Isso é meio chatinho, às vezes tem que voltar a farmar, sabe? Mas, em geral, o jogo dá suficiente, assim. A não ser que você, por exemplo, continue insistindo em alguma coisa e morrendo muitas vezes até você esgotar, sabe? Senão o jogo é relativamente neutro. Entendi. Dá o seu veredito, então. Bloodborne... É, o jogo vai mudar a sua vida? É melhor do que os jogos da série Souls? Qual é? Ele tá quase a par com Demon Souls pra mim, assim, sabe? Então, tá muito bom de jogar mesmo. Olha. Eu só tenho uma... Tipo, jogar online é muito massa, sabe? Você, tipo, bota o sininho lá, que agora é um sininho, daí, tipo, os caras chamam você pra ajudar no mundo. Você passa mais tempo pela fase com o pessoal e mata o chefão e você acaba voltando. Mas é sempre uma sensação muito gratificante poder ajudar alguém, sabe? Tipo, um dia eu tava jogando, tipo, a gente tava ajudando um cara, daí o cara tinha acabado de chegar numa parte do jogo, então eu e o outro cara que foi um summon, a gente ajudou a limpar todo o level, assim. E agora você ganha rewards também, sabe? Tipo, poção e bullets, se você estiver explorando. De repente alguém invadiu, sabe? Pra tentar matar o cara. Uhum. E, tipo, tava lá os três esperando ele, assim, sabe? Aí ele ficou meio que tentando gastar tempo. Daí a gente continuou limpando a fase. Quando a gente começou a limpar a fase, a gente encontrou um cara mais dificilzinho. Aí nesse momento ele tentou atacar a gente, sabe? Aí foi muito legal porque a gente conseguiu matar o cara muito rápido. E aí um dos caras que tava junto ficou dando tiro em direção a ele enquanto a gente matava o inimigo. Então, se ele tentasse atacar alguém, ele ia ficar stun, né? Uhum. Então ele ficou desviando enquanto a gente matava. O cara gastou toda a munição. E quando acabou a munição, ele veio os três pra cima dele, assim. Aí ele tentou correr, assim, e aí, tipo, não deu, né? Porque, tipo, corre, tem estamina no jogo. Então você corre até a estamina acabar. Então, dependendo de quanto ponto você gasta estamina, o cara corre, acaba a estamina e neguinho atrás, assim, com mais estamina ainda catando ele, sabe? Aí a gente juntou ele lá no na igreja e tem um monte de porrada aí. Muito engraçado. A gente juntou ele lá. Então, o único detalhe que eu ia dizer, eu acho que esse jogo ia ser sensacional se tivesse um boss onde você tinha que summonar tipo 50 caras, assim, sabe? Só pra, tipo, no primeiro swipe do boss, assim, matar todo mundo, assim, sabe? Circo, você quer botar raid no Bloodborne, é isso mesmo? Só pra matar chefão. Eu acho que, assim, cara, jogar em três é muito massa, assim, sabe? Enfrentando o boss. Tipo, um vai matar o... Se o cara da que summonou todo mundo tá matando o chefe e morre, todo mundo volta pro mundo, então... Você tem que ficar defendendo aquele cara, aquele ali é o seu Mimobel, assim, você não pode deixar acontecer. É, exatamente, várias vezes o bicho vai matar o cara, você vai correndo e começa a dar porrada até pegar o agro, o cara vir poder fugir. Oh, é muito massa, cara. Eu morri duas vezes já fazendo isso, mas é muito legal, cara. Mas é muito bom, eu recomendo, tipo, a música é muito boa, os gráficos são muito bons. Tem um problema só pra mim, que é o loading time, é brutal. Todo mundo falando mal do loading desse jogo. Mas é, não, brutal, assim, cara, brutal. Então foi isso, aí... ó, Seco mandou o verbo sobre Bloodborne aqui no podcast, vamos falar de outras coisas agora. Bom, mas nem só de Bloodborne vive a pessoa, né? Seco, você não se empolgou de jogar Pillars of Eternity, não? Não, cara, porque eu tô terminando pro Vita o Tales of Heart R, que é muito divertido. E aí, quando acabar esses dois, eu volto a jogar no meu PC. Meu PC não tá tão bacana pra jogar, né? Provavelmente esse jogo ele rola legal. Mas assim, enquanto tiver... Agora acabou o Milestone, mas antes... Tipo, a não ser que estiver bem tranquilo, chegar em casa, olhar pro computador, eu não tenho vontade, sabe? Entendi. E você, Rafa, tem vontade de jogar mais Pillars of Eternity ainda? O que tem acontecido aí no seu jogo? Fala pra nós. Então, acho que quando a gente conversou aqui a última vez, eu falei que eu tinha começado um jogo no Trials of Iron, que é aquele modo que se tu morre, delete teu save e é game over pra sempre, tem que começar um jogo novo. Eu tava jogando no Easy, né, que foi o mais fácil do jogo. E adivinha o que aconteceu? Então, estava tudo bem e perfeito, assim, eu achava que o jogo tava numa dificuldade ideal pra mim, né, porque eu não sou um gênio estrategista, então eu gosto de usar as habilidades, eu gosto de pausar, pensar taticamente dentro dos meus limites, mas eu não sou nenhum gênio, assim, então a dificuldade Easy tava boa pra mim, assim, eu tava, às vezes, corria algum risco ali, tinha que pausar, pensar no que fazer... olhar o que os monstros fazem e tal, pra contra-atacar de uma forma mais eficaz. Até que eu tava explorando uma região, não vou dar spoiler do que é, porque eu quero que as outras pessoas se fodam também. É spoiler, meu filho. Não tem pro bem, não tem pro mal, é isso aí. Então, eu tava explorando um lugar e até então, assim, eu senti que o jogo me dava uma chance de eu tomar uma decisão, né? Eu quero mesmo entrar em combate aqui ou não, né? Daí, se eu achava que ia ficar muito forte pra mim, eu poderia desistir e não entrar em combate, né? Porque só tem aquele save, né? Não posso dar load, se eu morrer, dar load e escolher não lutar. Porque nesse modo não tem isso. Tomou a decisão, tá tomada. Exatamente. Então... Até esse momento eu tava tendo essas coisas. Até que eu cheguei numa parte em que o diálogo deu trigger sozinho, né, automaticamente. Uhum. Eu não escolhi chegar perto, nada assim. E daí entrei num diálogo com o monstro e não tinha opção de não querer lutar. Sabe, só tava lá, a conversa se enrolou até um determinado tempo. E daí a única opção que eu tinha era lutar contra ele, né. Quando acabou o diálogo, ele me atacou. Daí eu fiz o que eu pude pra tentar me defender e tal, tava até lutando na defensiva pra tentar fugir e tal, mas não adiantou, assim, o monstro era muito forte, ele tinha vários minions fortes também, e matou a minha party inteira mesmo jogando no Easy. Daí eu decidi que eu vou dar um tempo pra esse jogo, porque eu tentei começar desde o início muitas vezes, tentei começar do início várias vezes e... encheu o saco já. Você já rejogou muito esse começo, né? Esse começo eu joguei umas 5 vezes já. E eu acho que eu vou dar um tempo pra esquecer essa parte do jogo e vou tentar jogar mais tarde de novo. Eu me identifico com isso porque eu joguei 3 vezes o começo e já tô de saco cheio. E eu não sei, eu não Não, aquele começo é meio chatinho, ele é meio devagar, assim, sabe? Demora pra acontecer alguma coisa interessante e tal. E, não sei, eu vou esperar. Eu, talvez não jogue mais no Trials of Iron, porque eu tô relativamente no início do jogo, sabe? E se esse tipo de coisa acontece de novo, sei lá, com 80 horas de jogo, eu vou ficar muito puto. Vocês começaram esse jogo várias vezes, morreram várias vezes, perderam horas de progresso. E, tipo, não se importam tanto quanto se importam de morrer algumas vezes em Dark Souls ou Demon Souls. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu não entendo. Eu quero explicações, por favor. Qual é a sensação da pessoa jogador que morre várias vezes, mas todo o progresso é mantido? Wipe it out. Não, é mantido no jogo. E você não joga aquele jogo, mas o outro, que tem o... Que ele parece uma flor, que na verdade paga todo o seu save game depois de 20 horas. Porque a gente escolheu que ele faça isso. Mas tá bom. Exatamente. Não. Começa por aí já. Já começa por aí. Mas eu tenho outros argumentos. Tá, entendi. só porque você escolheu. Manda, Rafa, vai. Então, começando por aí, que a escolha é minha. Eu me dispus a ter esse desafio de que se eu puder jogar... Mas tem o porquê. Por que que eu me dispus a isso? Porque começando que o jogo me permite pausar e pensar no que eu tô fazendo. Sabe, é um jogo de grupo, de party, eu tenho os inimigos, eu posso ver os inimigos vindo, eu posso decidir se eu vou combater, se eu vou fugir, eu posso pausar, analisar o que eu vou fazer, posso pausar, olhar no meu codex lá pra ver quais são as fraquezas do inimigo, como que eu posso melhor lutar contra ele, mudar a minha arma ali on the fly, fazer o que eu quero fazer, todo esse tipo de coisa. Sem contar, de novo, a escolha de muitas vezes entrar numa batalha ou não. A minha experiência com o Demon Souls, que foi porque eu decidi parar de jogar aquela franquia totalmente, o primeiro eu joguei, assim como todo mundo, eu comprei e fui jogar porque tava parecendo ser um jogo bom. Mas o que me irritou daquele jogo foi que num segundo tá full, com life completo, todas as armaduras, todos os itens, toma um sneak attack e morre de graça, assim, em 2 segundos, sabe? Não tem nem tempo de reação, sabe? E um jogo assim... de fazer com que tu perca a progressão é foda, eu acho masoquismo. Mas você não perde progressão, é isso que eu não entendo. Eu perdi, no meu jogo, o primeiro foi o Demon Souls, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast, vou contar de novo pra quem não ouviu. Eu tava jogando, tipo e eu morri, não, eu acho que você que sabe da história. Eu morri num determinado, mas isso é normal, né? Todo mundo mostra que aquela mecânica daquele jogo, você tem que voltar até aquele lugar pra recuperar o teu XP, né? Aquelas souls que tu ganhou até determinado modo. Eu tava num modo do jogo, num ponto no jogo que eu tava querendo guardar esse XP pra eu comprar uma skill level mais alto, assim, né? Então eu tava passando por alguns lugares, assim, que eu considerava que eu sabia os monstros que estavam ali, né? Então eu tava ali matando os monstros naquela região e eu morri, beleza, né? Vou morrer e vou voltar naquele lugar pra pegar meu XP. Eu tava chegando, andando aqui até aquele lugar, e eu tomei um sneak attack. Assim, ó, eu não vi o monstro vindo, eu vim pelas costas, deu uma porrada, meu life inteiro. Pau! Morreu, you are dead. Perdeu todo aquele XP. Sabe? Eu falei assim, eu fiquei olhando pra a televisão assim, sério mesmo? Desliguei, nunca mais joguei aquele jogo na minha vida. Eu acho que, fora o relato do Rafa sobre o Pillars, que ele acabou de contar, que foi um momento um momento de sneak attack de outra forma, né? Uhum. Igual ele falou do Souls. Mas eu sentia mesmo que no Pillars, até agora, tava tudo bastante justo. Uhum. Eu tinha as ferramentas à minha disposição pra tomar uma decisão mais ponderada de combater ou não combater, mexer com o cara que tá quieto ou não mexer. Até o sistema de sneak dele eu acho falho, porque todo mundo, a party inteira dá sneak junto, então está sempre o cara que tem menos sneak sempre te fode na party, então eu acho que poderia ser melhor pra você evitar certos combates quando possível, que é uma mecânica válida você passar quietinho por trás dos inimigos. Na série Demon's Darks eu curti, cara, eu joguei Dark Souls, quase terminei o Dark Souls, pra mim ele é o preferido dessa série, mas tem que ter um estômago bem, bem forte, eu acho, para as coisas que acontecem durante o jogo, igual o Rafa falou, que no Pillars, até o que ele acabou de falar, eu não tava sentindo. Então, deixa eu também falar o que aconteceu no Pillars no meu caso, que me fez parar de jogar. parecido com o Rafa, não o que aconteceu, mas o resultado, né? Tava eu lá jogando, seguindo o conselho do Rafa de começar um Trials of Iron no Easy, tava curtindo muito, já tinha feito, sei lá, 3 vezes mais do que até onde eu tinha chegado até então, então tava empolgado. Aí tô lá numa cena, né, num caminho entre o ponto A e B, nada importante, explorando o mapa, que é uma coisa natural que você faz. Tem lá, você entra no mapa, tem o Fog of War, né, tá tudo escuro, escondido no mapa. Aí você vai andando e vai abrindo o Fog of War, né, a névoa. Aí eu gosto sempre de fazer o quê? De ir em todos os cantinhos do mapa pra ter certeza que não deixei passar nada, né. É uma coisa natural de quem é explorador, completionista, né, que é o meu caso. Então... aí tinha lá no mapa um cantinho que tinha as árvores, que tem milhões de outros cantinhos com árvores antes que eu fui, explorei, não tinha nada, fui embora, mas pelo menos abri o mapa. Nesse canto até tinha uma batalha, que era um, sei lá, um elemental da floresta, né? E umas árvores, assim, era um lugar meio ruim de você andar, porque tinha várias árvores. Aí tá, eu fui lá, briguei com o elemental da floresta, mole, matei e tal, fui embora, quando eu noto que um cara da party ficou pra trás. Que nunca acontece, você sempre seleciona todo mundo e move todo mundo junto. Aí eu voltei lá, um clérigo, né, o equivalente ao clérigo no sistema do jogo, que é o Priest, que era até um cara interessante na história, porque ele tem algumas visões diferentes da maioria do pessoal da sua party, então eu tava super curioso pra saber se em algum momento ele ia brigar com a party de vez, porque a visão dele do mundo é um pouco diferente. O cara tá lá preso numa árvore, e nada que eu faço tira ele de estar preso na árvore. E como é Trials of Iron, não tem como fazer load, né? O meu jogo tá salvo. E, cara, eu tentei de tudo. Eu tentei bater no cara, eu tentei mandar ele bater em alguém da party. Tem um guerreiro na party que dá um knockdown, né? Um golpe que derruba. Eu mandei o guerreiro dar knockdown nele, não funcionou, entendeu? Você não pode sair da área até que todo mundo chegue na saída. Então eu não podia sair dali pra tentar resetar, tipo, o estado do mundo. Entendeu? Quando você dá um travel. Eu não podia fazer nada. Eu fiquei preso naquele lugar. Entendeu? Eu podia tentar matar o cara. Se eu batesse nele o suficiente, ele ia morrer. Entendeu? E aí fui nos fóruns, fui procurar a solução. Não encontrei solução definitiva. Teve gente que usou comandos de console pra relaxar as restrições do Trials of Iron. Aí perde a graça. Você, entendeu? Deixou de jogar o modo que você escolheu jogar. Entendeu? Eu não quis fazer isso. Aí a única outra solução que eu encontrei documentada lá é da dismiss desse clérigo da party. Falar pra ele, ó, você não vai mais andar com a gente porque eu cansei de você. Porra, eu não queria ser obrigado a fazer isso, sinceramente. Por mais que eu não curtisse a opinião dele, não gostasse muito dele, não ia com a cara dele, mas eu queria que chegasse um momento onde eu tivesse que tomar essa decisão que não fosse por causa de um bug do jogo. Entendeu? Aí eu fiquei puto e parei de jogar. Isso aí deu assim, um balde de água fria extremo. Na minha experiência do Pillars. Desde então eu fui terminar Talos Principle, fui jogar I Am Bread of All Things, fui fazer outras coisas e não voltei mais, e não sei, cara, quando é que eu vou ter estômago pra voltar de novo. Tem uma crítica também sobre uma das features que tu falou, que herdou do clássico, né, do Baldur's Gate, like, quando tu sai do mapa, né, se tu tá, não tá com a tua porta inteira, ele fala aquela voz, né, you must gather your party before venturing forth, you know? Sabe aquela coisa? E ele herdou, né, achou bonitinho, vamos herdar isso do Baldur's Gate, vamos colocar esse nosso jogo bem bonitinho, mas isso fodeu com o jogo. Fodeu não só com isso, que, por exemplo, que não existe... Uma coisa é, se tu tá em combate, tu não pode sair do mapa. Tudo bem, essa é uma restrição que faz todo sentido. Mas se tu não tá em combate, não tem por que tu não deixar, pedir uma confirmação que seja, ó, a tua party não tá toda junto. Tu tem certeza que tu quer teleportar todo mundo junto? Sim. Daí ele tira todo mundo daquele mapa e dá load no outro mapa e bota todo mundo no outro mapa. Não tem por que tu não querer fazer isso se tu não tá em combate. Sabe, eles botaram isso só pra poder usar a frasezinha do Baldur's Gate pra dizer, olha como a gente é parecido com o Baldur's Gate, sabe? Não é, Rafa, é porque era uma das essências do Baldur's Gate, se você não coloca, tipo, todo mundo que deu back por causa do Baldur's Gate ia reclamar, né? Porque era a essência do jogo, entendeu? Primordial, né, Zico? Não, mas é real, cara, é tipo, é a mesma coisa, eu não sei, mas assim, eu vejo... era uma mecânica do 1 e do 2 que, tipo, era core do negócio, entendeu? Tipo, às vezes o cara tava berserk, tinha um cara ficava berserk, eu ficava lutando, eu ficava perdido lá. Eu entendo tipo, que é um jogo de videogames, pode ser abstraído, mas é a maneira com que eles quiseram fazer, entendeu? Uhum. Não, cara, fora de combate não existe justificativa pra isso. Não, existe. Qual é a justificativa? Não, tu não tá em combate, não tá em Berserker, não tá nada, não tá em combate. Ah, justificativa, as pessoas aceitam se elas querem. Se o game design diz, eu não quero que o cara possa avançar sem todo mundo tá junto na party, essa é a justificativa necessária pra aquele jogo, entendeu? Naquele contexto faz sentido. Não, eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Eu vou te dizer, cara, talvez porque você podia pegar o cara mais sneak da sua party, andar no mapa todo sem ser visto e sair do mapa sem brigar com ninguém. Entendeu? Talvez por isso. Tá aí uma justificativa, mas não sei se você não tinha jeito de fazer outras formas de evitar esse exploit. Não, mas eu só tô dizendo, eu não vejo problema nenhum com a vozinha, eu vou ter que esperar o cara. Se o problema é que tem um monte de bug no jogo que por causa disso fode o jogo de outras pessoas, já é outra coisa, eu acho. A gente tá tentando resolver bug com feature. Ó, agora eu vou fazer minha imitação de Caio Corrainen. E nos e-mails que você pode mandar para contato@podcast.com.br. Ficou igual, né? Nós temos aqui alguns comentários para falar dos nossos ouvintes, né? Não vai nem poder se estender muito. Ô, Seco, Rafa, não se estendam muito. Mas o Alan Douglas, de Recife, mandou pra gente um e-mail bem legal falando que nós estamos o ajudando a realizar os seus sonhos. Que a gente ficou muito feliz, né? Muito lisonjeado de ler isso, viu, Alan ou Alan, não sei. E aí ele falou que, graças em parte ao podcast, ele começou a desenvolver pequenos jogos e aí mandou pra gente até um link que, ó, Alan, a gente não pode abrir, porque quando a gente trabalha nas empresas de games como, né, essas empresas que nós trabalhamos, a gente tem cláusulas contratuais que nos impedem de ver jogos de terceiros ou dar qualquer conselho ou participar. A gente não pode fazer nada com relação a um jogo em desenvolvimento, senão a gente está quebrando cláusula de não competitividade dos nossos contratos. Então, infelizmente, a gente não pode olhar o teu jogo em desenvolvimento, mas eu estou comentando sobre ele aqui. Se chama Giro Hero, ou Gyro Hero. O pessoal procura aí no Android, achei o nome engraçado, mas nem pude ver como é que é o jogo. Quem tiver curiosidade de saber o que o Alan Douglas tá aprontando, é só procurar lá no Google Play, o Gyro Hero. E a gente ficou muito feliz do seu e-mail, mas infelizmente até é bom a gente fazer esse disclaimer, né? A gente não pode, cara. Tem uma cláusula no nosso contrato que diz que a gente não. Qualquer jogo que a empresa achar que a gente participou de alguma forma, pode ser até olhando o jogo e dando um conselho ou dizendo se gostou ou não gostou, é um jogo que está em desenvolvimento ainda. Isso aí é motivo para que a empresa, então, diga que o jogo pertence a ela, porque foi um funcionário dela, sob contrato, ganhando salário, que participou, entre aspas, do desenvolvimento do jogo. Então a gente não pode, é uma coisa que parece, né, não é grande merda, que não é um big deal, mas é um big deal, sim, é bom pra gente proteger todo mundo. Então, por isso, quando vocês mandarem qualquer pedaço de jogo pra gente olhar e tudo, cara, sinto muito, a gente não pode fazer isso, até pra proteger vocês mesmos, pra que vocês não percam o direito dos jogos que vocês estão fazendo. Tem um adendo também. Se, por exemplo, a gente passar pelo teu jogo em algum site ou algum blog e a gente resolver jogar, não é que a gente não pode jogar nenhum outro jogo, é claro que a gente joga, a gente compra e joga jogo o tempo inteiro, mas mesmo se a gente pudesse olhar e dar, a gente não pode falar disso publicamente, e um podcast é público, mais público que tu pode chegar na internet. É público o suficiente. Então não espere, se por mais que se a gente pode ser que a gente olhe teu jogo, que a gente ache teu jogo online em algum lugar, mandar pra gente é pior ainda, porque se tu mandar diretamente pra gente, tá mais implícito ainda que tu tá querendo a nossa opinião, né? Tá documentado. Isso. Ou seja, qualquer coisa que tu mandar diretamente pra gente, a gente não pode ver. Mas digamos, se a gente achar esse jogo online e a gente olhar, a gente não pode falar publicamente ou dar algum comentário ou alguma coisa assim. Ó, e essa daqui então é pro Seco. O Amaury Espinosa mandou um e-mail pra gente perguntando o seguinte: não encontrei nenhum episódio sobre jogos de terror. Queria saber a opinião de vocês sobre esse tema, né? Não qual o melhor jogo do gênero, nada disso, mas como a indústria trata esse gênero hoje em dia. Seco, fala pra gente o que você acha hoje. Você jogou Evil Within, por exemplo. O que você acha de jogos de terror? Bom, eu acho eles massa. O problema é que hoje em dia... O problema é hoje em dia se você não... Tipo, não tem dois... Você tem que fazer o jogador sofrer o máximo possível, senão não é um true survival horror. E todo mundo vai ficar colocando em todos os sites, assim. Esse jogo não é um true survival horror. Ele é muito bom, a mecânica dele é muito boa, a câmera é muito boa, são muito bons, os gráficos são muito bons, ele joga muito bem. Mas ele não é um true survival horror, você não compra, sabe? É, tipo, o problema... Eu acho que survival horror, ele começou com um nicho muito bacana no Resident Evil e virou um nichozão, assim. Ninguém gosta de alguma coisa que não é muito fora disso. Uhum. Então, até os reviews do Dead Space 3, por exemplo, que é um jogo que eu acho não só muito bonito, mas muito gostoso de jogar. Tipo, é que todo mundo criticava por não ser um true survival horror, sabe? Aí eu fiquei sentado, tipo, olhando pra monitor, assim, tipo, como assim, cara? Tipo, bota na dificuldade hard, você vai chorar em alemão, é, sabe? Porque não tem munição, os inimigos levam 10 horas pra matar. Tem que, tipo, inferno no jogo, sabe? Então, o que é um true survival horror, então, sabe? Ah, porque eu não sinto isso, não sinto aquilo. Tipo, pô, então... Sabe? É, eu vou te falar o que eu acho, cara. Eu tô um pouco me fudendo se o jogo se denomina survival horror ou não. Se ele tem mecânica de se mover igual um tanque ou não. O que é importante pra mim O importante pra mim é a experiência, cara. Se foi assustador, se deu em mim aquela sensação que você tem quando você é o... Sabe, o desconhecido é uma coisa aterrorizante. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que pode acontecer na esquina. É por isso que Doom 3, pra mim, não foi um bom jogo de terror. Porque eu sabia tudo que ia acontecer no Doom 3. Porque era muito óbvio. Ah, aquele canto ali vai sair um bicho, entendeu? É, eu acho que ele fez um trabalho péssimo. É um bom jogo, até por outros méritos, mas trabalho péssimo de terror. Entendeu? E jogos que não têm essa prerrogativa de ser o terror, por exemplo, Half-Life 1, era o cagaço do caralho. Era um jogo aterrorizante pra cacete, de você não saber o que vai acontecer, de você estar sempre lutando contra os recursos. O fato de você ter um protagonista silencioso que você nunca sai da cabeça dele fazia com que fosse ainda mais nervoso o jogo, porque não vai ter cinemáticazinha no meio pra eu respirar e saber que naquele momento não vai acontecer nada de errado, ou se acontecer, era uma coisa que teria que ter acontecido mesmo, porque tá scriptado no jogo, entendeu? Tem que, jogos que tem esses momentos onde você para, respira, ó, tá, entendeu? Deu uma quebra na ação. Half-Life nunca acontece isso. E é um exemplo pra mim de um jogo que não tem nada a ver com terror e é aterrorizante, sabe? Essa sensação é que eu procuro, e foda-se qual é o gênero do jogo, entendeu? Não, tipo, essa sensação, por exemplo, tem 70% do tempo jogando a série Souls. Uh-huh, entendi. Tem aquele cantinho maldito. Mas assim, o que eu quis dizer sobre o Dead Space, mesmo que seja um monte de coisa clichê, eu gosto de um monte de coisa clichê, sabe? Por exemplo, Shadows of the Damned, por exemplo. Que é mais clichê que aquilo lá, é impossível, mas tipo, eu curti pra caralho, sabe? Só que é como você... Eu acho que, por exemplo, pode ser uma coisa muito clichê, tem um bicho, aquele canto vai ser um bicho. Aí tipo, de repente o bicho faz 20 coisas diferentes, assim, se leva um mó cagaço pra conseguir matar ele, assim, sabe? Ou quando você tá matando ele, vem outro bicho pelas costas e ataca, você tá todo focado nele, assim, sabe? Então, por exemplo... Eu não sei o que o pessoal, por exemplo, quer no survival horror. Acho que eles querem alguma coisa mais voltada com aquele TP, que é aquele demo do... Vai ser do novo Silent Hill. Uhum. Algo assim, ou mais tipo Fatal Frame. É, acho que tem gostos diferentes dentro desse gênero. Então, eu realmente, tipo, eu normalmente me divirto, assim, mas eu não sei o que... Tipo, até o Evil Between, assim, acho que... Eu não sei, eu tenho a impressão, assim, que o pessoal olhou com ele com olhos meio fatigados, assim, sabe? Uhum. Eu não sei. Eu acho que continua sendo a mesma coisa, só que as pessoas ficaram mais velhas e mais enjoadas, sabe? Entendi. Tá bom. É uma boa explicação. E a última pergunta aqui que a gente vai responder hoje vem do Arthur Barros, que deixou um comentário lá no nosso episódio sobre Unreal Engine e Unity de graça, né? E eu vou pedir pro Rafa dar a resposta para ele. Ele é um engenheiro de automação, disse que tem pouca familiaridade com programação, não entende muito de programação, ele até usou C e tal, mas ele queria fazer um fangame, vamos dizer, de Pokémon, digamos que fosse, né? Não quer se tornar um desenvolvedor profissional, não quer ganhar dinheiro fazendo jogos, só se divertir recriando mecânicas, recriando coisas que dos jogos que ele gosta. Se você acha, né, nós, no caso, eu vou perguntar pro Rafa, que ele consegue fazer isso, por exemplo, tentando usar logo de cara um engine como o Unreal. Cara, eu acho que dá, depende do quão ambicioso tu é, né? Claro, ele vai precisar estudar um pouco também, porque Ainda mais se tu já mexeu com C, se tu sabe um pouco de programação, acho que vai ser até um pouco mais fácil pra ti. Por exemplo, usando o Blueprint, os Blueprints do Unreal, ele é muito poderoso. Assim, se tu souber o que tu tá fazendo, dá pra fazer muita coisa com ele. Sabe, se tu vai ter que estudar um pouquinho exatamente como usar, né, como usar cada componente e tal. Mas se tu se dedicar um pouquinho, estudar um pouco, dá pra fazer muita coisa. Assim, depende da ambição do teu jogo, né, o que tu quer que ele faça, assim, né. Dá pra fazer bastante coisa, cara. Eu acho que dá, sim. Tranquilo. Eu volta e meia, eu tenho alguma ideia, alguma mecânicazinha, alguma coisa, eu vou lá e prototipo. E se eu consigo fazer protótipo, eu não sou... Nunca programei na minha vida. Eu entendo no máximo um pouquinho de script ali e lá. Se eu consigo, qualquer um consegue, cara. Muito modesto você. Mas é isso aí. Essa é a resposta do Rafa. E só um shout aqui rapidinho pra gente fechar aí pro podcast musical. O João Henrique deixou talvez o comentário mais épico da história do nosso site até hoje. Ele foi lá no episódio no 95, Dura Vida de um Jornalista de Games, onde ele já começa agradando o Seco, né? Fala, primeiro, vão vocês tomar no cu. Então já tem de tudo pra todo mundo nesse comentário. E aí ele reclama que a gente acabou com Quest Fail, Active Quest, mudou o Pod Quiz, foi de 2 horas e pouco pra episódio de 30 minutos e tal. Tem um motivo muito específico pra gente ter feito isso, que era isso ou não tem mais podcast, porque a gente não tava conseguindo dar conta do trabalho que tava dando, editar e outra, tava fazendo de 2 em 2 semanas, o que não segurava a audiência. Agora a gente faz semanal, mais curto, conseguimos dar conta do trabalho que dá a fazer, lembrando que a gente faz tudo aqui, não ganha porra nenhuma com isso, nem, entendeu? Nem é o tempo, é mais do que o dinheiro, é tempo que falta pra gente fazer. Então, mas por isso, João Henrique, que a gente teve que, com muita dor no coração, cortar várias partes legais que a gente tinha do programa. Ele fala aqui que começou a ouvir faz 6 meses e voltou lá e ouviu desde o primeiro, né? E não deixou comentário nos antigos porque a gente não ia olhar. De fato, a gente não ia. Aí ele faz algumas perguntas aqui que a gente pode deixar até pra comentar no outro dia, que hoje a gente já tá sem tempo. Aí falou, tirando o Rafa que joga no Easy, foi, eu gostei dessa. Ele conhece a gente, tá vendo? E aí no final ele falou, é difícil fazer games? Se eu fizer TI no ProUni, tô empregado como senior programmer na Blizzard, assim, automático e tal? Eu gostei muito dos comentários dele, mostrando que ele foi lá e ouviu mesmo tudo que a gente falou. Então, João Henrique, um abraço pra você, valeu pelo tempo que você gastou escrevendo esse comentário enorme. A gente curtiu, o Seco gostou da parte do tomar no cu, e a gente vai agora então pro Pod Quiz musical. Pod Quiz. Podquiz musical, semana passada, trouxe um clássico do Super Nintendo que alguns ouvintes conseguiram descobrir de que jogo era essa musiquinha. Pra quem não se lembra, vou tocá-la novamente pra vocês agora. Trata-se nada mais nada menos do que Secret of Mana, um dos meus jogos preferidos dos 16-bits, com certeza. Quem acertou aí, galera que tá atenta e descobriu o podquiz musical dessa semana passada, foram o Cleveton Zilli de novo, primeirão, o Alexandre Miyagi, o Rafael Kennedy, o Douglas Prandini, o André Miyamoto e, aos 45 do segundo tempo, o Gabriel Pyron. Também deixou a resposta correta aí, Secret of Mana. Muita gente falando, várias versões de Final Fantasy, não era, e várias outras tentativas que o pessoal colocou aí, mas foi Secret of Mana, foi legal. Agora vamos ver como é que fica esta semana. Com vocês, senhoras e senhores, o podquiz musical número 7. Ouçam aí de novo o podquiz musical número 7. Pode chutar, Rafa. Eu vou chutar Alex Kidd. Alex Kede. Posso falar a verdade? Ah. Eu vou chutar. É, Rafa passou perto e o Seco nailed it. Acertou. Essa é pra quem tá ligado nas antigas. Não vou dar uma dica, você pode ver que a gente pipou aí a resposta do Seco, pra deixar pra vocês adivinharem o podquiz musical dessa semana. Ô, Gilhard, posso dar uma dica pro pessoal? Ah. É, não se meta no romance do Gilhard. Isso aí. Boa, boa. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do episódio 97. Foi bem legal. Acabou sendo um episódio mishmash, né? Onde a gente falou de jogos, respondeu perguntas de vocês. Não teve, assim, um assunto pra falar o principal. Mas, ó, semana que vem vai ser o oposto disso, que eu já sei que a gente tá preparando aqui um episódio bem legal com um assunto bem interessante sobre coisas que acontecem na indústria. Fernando Seco, obrigado pela sua presença. Bem-vindo de volta. De nada, Gilhard, de nada. Agora você pode botar a roupa e a gente toma um café junto. Que isso, rapaz? Vai dar a impressão errada aí pro pessoal. Que isso? É. Você tá 4 mil quilômetros de distância daqui. Se estivesse perto, até rolava, Seco. Viu que eu tô facinho. Rafa, você também, cara. Obrigado pelo seu tempo e até semana que vem. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço. Podcast fica por aqui. Gilhard Lopes se despede. Tchau. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to